Isso é gasto, é sim, bebê. Só sei que hoje a mulherada tá tudo doida. Elas ficam pensando que eu sou o anjo, mas lá no cabaré eu é quem comando. Acha que sou um santo, acha que sou bonzinho. Bonzinho é Papai Noel, que dá presentinho. Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim. Tão vendo que eu sou casado e me provocam com bumbum. Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim. Tão vendo que eu sou casado e me provocam com bumbum. Viola da maldade, vá, vá, vá, vá. E a mulherada hoje é doida. Não tem jeito não, ei, ei. Quem nunca traiu, levante a mão. E a mulherada hoje é doida. Não tem jeito não, ei, ei. Quem nunca traiu, levante. E a mulherada hoje é doida. Não tem jeito não, ei, ei. Quem nunca traiu, levante a mão. E a mulherada hoje é doida. Não tem jeito não, ei, ei. Já faz o ficam pensando que eu sou um anjo, mas lá no cabaré eu é quem comando. Acha que sou um santo, acha que sou um bonzinho. Bonzinho é Papai Noel, que dá presentinho. Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim. Tão vendo que eu sou casado e me provoco com não tem jeito não. Fundadão, pai.